Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar a leitura do nosso livro Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jans, leitura utilizada pela BV Books. Novamente, eu peço perdão pela ausência no canal e por esse tempo e por esses dias que eu não pude fazer a leitura do livro, mas estamos aqui, estou com saudade de vocês. Vamos continuar então a leitura deste livro, já passamos da metade dele, porque temos mais livros engajados na sequência e creio que vocês também estão ansiosos por eles. Então, vamos retomar do capítulo 9, nós paramos na segunda parte, a lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia, às vezes chamados de Pentateuco justamente por serem 5, ou os livros de Moisés, narram grande parte da história da humanidade, da criação à morte do profeta. Se há um tema central nesses 5 livros, esse seria a lei, sintetizada pelos 10 mandamentos, conferidos por Deus a Moisés, no Monte Sinai. Não fique preso a uma noção preconceituosa dessas famosas leis, que mais tem feito para influenciar o sistema legal humano do que qualquer outro conjunto de normas. Como uma mera lista de regulamentos, essencialmente, a lei foi dada por Deus para seu povo a fim de mostrá-lo como deveriam relacionar-se com ele. Mas ainda, a lei aponta a gritante diferença entre a santidade de Deus e a pecaminosidade da raça humana. Apesar desses 5 livros da lei conterem muitas histórias familiares, é comum que os estudantes da Bíblia pulem-nos, pois eles contêm mais de 600 mandamentos. Embora pareça excessivo, nós não podemos simplesmente nos livrar dessa parte da Escritura, principalmente porque a lei nos mostra que a nossa necessidade em possuir a graça de Deus, como aponta o estudioso do Novo Testamento Robert Stein. A tentativa em manter os mandamentos perfeitamente irá sempre falhar e mudará e nunca levará à salvação. Devido à nossa natureza caída e pecaminosa, nós não iremos nem podemos manter os mandamentos. Romanos 3, de 1 a 20. A graça de Deus significa que nós não somos responsabilizados como a lei, mas como Jesus Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça. E tudo aquele que crê, Romanos 10, 4. Eis os 3 princípios para lembrar-se sobre os primeiros 5 livros da Bíblia e como eles se relacionam com Jesus. Primeiro, Jesus ajuda-nos a ver a relevância contínua dos princípios por trás da lei. Quando solicitado a citar o maior mandamento da lei, Jesus respondeu, resumindo toda a lei em 2 mandamentos. Ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é, ame o seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas apoiam-se nesses 2 mandamentos. Mateus 27, 37 a 40. Para a sua busca por Deus, estas são as 2 maiores prioridades e elas originam-se da lei. Ame a Deus e ao próximo. Segundo, a encarnação, mensagem de expiação, são melhores compreendidas no contexto da lei. A lei veio por intermédio de Moisés, e o maior inabalável de Deus veio através de Jesus. João 1,17. A lei não poderia ter nos salvado. Então Deus pôs em vigor um plano para atingir tal objetivo. Romanos 8,3. Cristo nos resgatou do curso pronunciado pela lei. Gálatas 3,13. Em outras palavras, Cristo cumpriu a lei através da sua vida sem pecados e do sacrifício de sua morte para que a nossa salvação não dependesse em manter a lei perfeitamente. Nós somos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo e não pelos nossos próprios esforços. Terceiro, a lei conduz a Cristo. Isso nos deixa cientes de nossos pecados e nos mostra que nós somos culpados diante de Deus. Romanos 3, 19 e 20. Isso também nos conduz a Cristo como único, capaz de nos justificar diante de Deus. Gálatas 3, 24. Narrativa. A Bíblia é um conjunto de muitas coisas. A palavra infalível de Deus e seu guia para a vida. O mapa para sua busca por Deus. Mas, em uma descrição mais simples e básica, ela é o livro de histórias. É claro, dentro dessa história há centenas de enredos e subenredos contados por meio de um recurso literário chamado narrativa, definida como uma descrição de determinados acontecimentos e personagens, tendo um começo e um fim, ocorrendo em pontos específicos de tempo e localizações. Devido à narrativa fazer parte de um bom pedaço, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é importante compreender como ela funciona, como você, para que você se torne um bom intérprete da palavra. De fato, há uma estimativa de que mais de 70% da Bíblia é contado através de narrativa. Aqui estão alguns pontos importantes que deverão ser lembrados sempre que houver uma narrativa. Não deixe que a história se torne um fim em si. A narrativa sempre aponta para uma história maior. Evite a tendência de olhar os personagens como heróis. Deus sempre será o herói. Tome cuidado ao usar a narrativa como uma prova para vários pontos de vista. Lembre-se de que a história não cria o acontecimento. O acontecimento é que cria a história. Não retire do texto mais alusões do que as existentes. Deixe que a história dirija o seu estudo e não o contrário. Tenha em mente que você não é o público original para a narrativa. Saiba qual é o público para cada caso. Após 5 livros da lei, os próximos 12 livros são, em sua maioria, narrativos. Eles contam a história do povo de Deus do momento em que entraram na Terra Prometida, Josué, até o momento em que foram autorizados a retornar para a terra natal, após passarem vários anos em cativeiro, Neemias e Esther. Ao ler estes livros, valorize o fato de que a Bíblia é honesta em suas descrições de pessoas de vida real. Você vê o bom, o mal e o feio. Além disso, tenha em mente que, embora a Bíblia seja um livro confiável, a narrativa não cobre toda a história. Como qualquer outro contador de história confiável, os autores destes livros apresentam seleções particulares e perspectivas únicas de acontecimento, pessoas e locais, sempre apontado para Deus como objetivo supremo. Poesia. Poesia é considerada a forma mais pura de expressão literária através dos tempos. Poetas têm expressado pensamentos magníficos e íntimos sobre a vida, o amor, o céu e a terra, de uma forma que capta a imaginação como nenhuma outra expressão literária. Não é de estranhar que a Bíblia, a maior obra literária já escrita, contenha alguma das poesias mais esplêndidas já escritas. Deus, o inspirador dos escritores bíblicos, foi a fonte de toda a criatividade e imaginação. Quando você lê Salmos, onde a maioria da poesia é encontrada, não demora muito para perceber que a imagem dessas palavras, maravilhosamente equivocadas, causa mais impacto em sua vida do que qualquer narrativa. É por isso que essa poesia nos lembra de que nosso relacionamento com Deus, Salmo 27, desperta o nosso louvor a Deus, Salmo 66, e nos estimula a ter uma paixão por Deus, Salmos 23. A Bíblia possui 3 delicados dedicados à sabedoria: Provérbios, Jó e Eclesiastes. Mas ainda há trechos de sabedoria em outras partes. Literatura de sabedoria é como poesia. Na medida que utilizamos o discurso, o som, de maneira original e única, mas é preciso um passo adiante para ligar a sabedoria à ação. Então, e não há ação maior do que obedecer a Deus. E não há uma ação maior do que obedecer a Deus. O versículo que citamos anteriormente, do livro de Tiago, considerado o provérbio do Novo Testamento, envolve a importância de transformar sabedoria em obediência e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Tiago 1:22. Profecia. Durante o período do Antigo Testamento, Deus fala sobre o seu povo através dos homens e mulheres que foram escolhidos por ele para comunicar as suas mensagens. Os mensageiros eram chamados profetas e tinham como tarefa serem os porta-vozes de Deus. Hebreus 1:1. Mesmo as circunstâncias de cada profeta sendo diferentes, todos eles falam sobre a santidade do Senhor, seja falando diretamente como um rei ou como um povo em geral. Os profetas condenavam o pecado e a indiferença espiritual, sem medo. Como você pode imaginar, eles nem sempre eram populares, sendo muitas vezes ignorados. É comum evitar a leitura dos 17 livros de profecia no Antigo Testamento, porque as mensagens nem sempre são fáceis de entender. É uma tarefa trabalhosa desvendar as origens históricas, o público-alvo e a mensagem central. Mas, uma vez que você aprender a ler e interpretar a liderança profética do Antigo Testamento, será ricamente recompensado. Os Evangelhos. Se todos os versículos da Bíblia fossem peças de um quebra-cabeça, a capa da caixa desse brinquedo seria a foto de Jesus. É sobre ele que se trata toda a Bíblia. Jesus é o tema predominante da palavra de Deus, e não há lugar melhor para aprender sobre ele. Ele do que nós primeiros quatro livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, continuamente conhecido como Evangelhos, essas quatro biografias históricas foram escritas exclusivamente para sobre Jesus. A palavra Evangelho significa boas novas, e é exatamente o que esses livros e a mensagem do Evangelho tratam, que nosso relacionamento com Deus pode ser restaurado através de Jesus. Como você provavelmente irá passar grande parte do tempo nos Evangelhos, aqui estão alguns pontos para ter em mente ao ler e estudar esses livros magníficos. Em especial, você deverá perceber a maneira pela qual eles apresentam a vida e os ensinamentos de Jesus. Muitos dos dizeres e ensinamentos de Jesus são apresentados nos Evangelhos sem o contexto. Isso significa que os escritores nem sempre dizem o que aconteceu antes ou depois. Segundo, os seus ensinamentos foram difundidos entre pequenos grupos de fiéis durante anos, sem nenhuma organização. Em outras palavras, os escritos não eram organizados em versículos e capítulos, como os que temos em nossas Bíblias. Terceiro, os dizeres de Jesus estão entrelaçados com as histórias sobre ele. Quarto, tenha em mente que os escritores tinham preocupações históricas, os que levavam a relatar os fatos sobre a vida de Jesus. Eles também tinham preocupações existenciais, que o levaram a relatar os ensinamentos do Messias. Quinto, ao citar palavras de Jesus, os escritores dos evangelhos utilizavam dois métodos: as citações palavras por palavra, conhecida como epsima verba, é um resumo preciso do que Cristo dizia, conhecido como epsima vox. Ambos os métodos eram comuns e aceitáveis no século I. Sexto, os escritores dos evangelhos selecionaram os seus materiais diferentemente baseado em suas intenções e direcionamento do Espírito Santo. Por exemplo, Mateus escreveu sua biografia primeiramente para os judeus. Para isso, enfatizava Jesus como Messias. Marcos escreveu sua biografia para o público romano. Para isso, há uma ação e Jesus está sempre em movimento. Lucas, um médico grego, escreveu com precisão para o público grego e para os não judeus. E neste caso, enfatizou o lado humano da natureza de Cristo. O Evangelho de João é bastante pessoal e diferente dos outros três. A intenção dele era provar que Jesus era Deus. Atos. Você será buscado com uma vida renovada? Por acaso, deseja sentir a presença de Deus com mais intensidade? Você quer fazer algo profundamente significativo em sua vida? Então aprenda tudo o que puder no livro de Atos, que conta a história do início, do florescimento, da perseguição e da disseminação da igreja. Pelo fato deste livro ser uma narrativa escrita por Lucas, você poderá vê-lo como uma história, ao invés de um conjunto de instruções, mas não deixe de perceber esses importantes princípios, que lhe serão extremamente importantes em sua busca por Deus. Primeiro, o lugar da palavra de Deus na igreja e na vida do cristão. Segundo, o papel do Espírito Santo na igreja e na vida do cristão. Terceiro, a importância da oração na igreja e na vida do cristão. Quarto, a necessidade de compartilhar o evangelho em um mundo agonizante e perdido. Quinto, a necessidade de entender a mão aos estender a mão aos marginalizados da sociedade. Cartas. Após os quatro evangelhos e o livro de Atos, o Novo Testamento contém 21 livros, também chamados de epístolas, escritas para indivíduos e para a igreja do século I, seguidos da ressurreição e ascensão de Jesus. Essas cartas não são como os evangelhos, pois não se tratam da biografia de Jesus, e muito menos de relatos históricos sobre o crescimento do cristianismo, como encontrado nos Atos. As cartas foram escritas inicialmente por Paulo, um ex-perseguidor da igreja, que foi dramaticamente transformado no maior missionário da igreja que a igreja teve. Paulo fundou diversas igrejas em várias cidades ao longo da região do Mediterrâneo, em uma série de viagens missionárias detalhadas no livro de Atos. Para manter o contato com essas igrejas recém-fundadas, ele escrevia cartas para elas. Essas cartas eram utilizadas como meio de enviar informações adicionais sobre Deus e sobre como ter uma vida com Ele. Como resultado, algumas delas são um pouco parecidas com os sermões escritos, que é significado de palavra da epístola. Quando a igreja recebia uma carta de Paulo ou de Pedro, Tiago ou João, essa era lida para toda a congregação e então passada para outra igreja, para que todos os cristãos fossem beneficiados com as instruções. A chave para entender e interpretar essas epístolas é lembrar-se de que elas não foram escritas por nós. É importante conhecer os escritores, o público originais e públicos originais, que estavam na mesma sintonia, compartilhavam o mesmo entendimento de questões daquela época. Preste bastante atenção nas doutrinas-chave, que formaram grande parte da base para o modo como entendemos o Evangelho e vivemos a vida cristã. As doutrinas encontradas nas epístolas esclarecem qual caráter e atitude um seguidor de Cristo deve ter. Tenha em mente que as cartas foram escritas inicialmente para os novos cristãos, por isso, todos os elementos básicos são explicados. Pecado, Tiago 1,15. Salvação, 1 Pedro 1,18 a 19. Fé, Efésios 2, de 8 a 9. O Espírito Santo, Romanos 8,11. E o retorno de Cristo, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Voltamos amanhã, se o Senhor permitir. Beijo, beijo.